225, no solo 37, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 02. Direita, Alfa Juliette, 02. Mantenha a frequência? Chamada 225, afirmo. 759, essa é a identificação, e a chegada BF fica para 4.000 pés e ajuste no 07. Nove, número 1, na aproximação, cancelado em restrições de velocidade e altitude da chegada. Consigo achar na 625? Foi errado. Pode ser. Ok, gente. segundo sete, sinal autorizado, sinal de seguida pela 78, para 2, meu pé, meu ajuste na 97, repor estabilizado. Autorizado, 2, meu pé. o 1759. 1759, completo de emissor, 1839. 1895, obrigado, um ótimo dia. Final da 10 com o Campo Avesso. Bom dia, vamos 759, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 07 nós. 150 com 7 nós, autorizado pouso, pista 10 para o voo 1759. Muito obrigado. É 59, no solo 01, no táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 11, 11. Alfa, Juliette, 11, bom, portão. 5. Xanamé 225, copia. Confia, Bruxelas. Xanamé 225, autorizado Brasília, Serra Brás, Brasil, Romeu, Viampers, Luno 7, nível 380. Decola da pista no zero, perfil de saída Arborundo, transição elefa com curva à direita, transpondo 5264, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 380, conforme rota, apesar do Luno 7. Decola pista 10, curva direita, arbor 1, transição elefa, 5264, eu transpondo e eu controlo 1208. Fechando aí 225, deixamento correto, chame o som. Bora pronto. 25. Resumo 233, acione identificação, voe Alagoinhas para interceptar a chegada Golf e desça para 4 mil pés e ajuste no 08. 5, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, QNH no 0, no 8, reporte pronto. Passa pronto no ponto para o 0, generador. Xanamea 225, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 100 graus, no 0 nós. Corrigindo 3 vezes 0, sai da 2 mil pés, voa elétrico. 2 mil pés, voa elétrico, 1233, deixa para 2 no SES, autorizado final do procedimento eletrofóxico do pistão 0, reporte quando estabilizado, ajuste no 0 no 8. 963, copia. Copia. O 963 autorizado Galeão, Serra Bravo Golf Lima, nível 360, via Pazulu 44, Serra Golf Romeu, Upper 9857, Moussul. Decola da pista 1-0, perfeito saída São Bruno, Leda, transição Dóculo. Transponder 5272, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Galeão, no 360. Pela Sóculo, Santos de Luz 44, Serra Gordo Romeu, 3 novembro 87, Pulos do Caio Salvo 1, transição Leida, decolador 1-0, transponder 5272, controle 1-2-0-1-8, gol 1-9-6-3. Gol 963, a transição é Dóculo. Salvo 1, voa Leida após transição Dóculo. Salvo 1, Leida, depois Dóculo, gol 1-9-6-3. O 963, cotejamento 4, chame pronto. Ah, também pronto para o cotejamento, o 963, posição número 4. O 963, livracional, chame táxi. Tá, gente, esse cotejamento, o 963. Bom, velho, 1-1-6-2, 1-1, request, respect, up, stop, 705. O chame 6-1-1, tem a sua startup, como é, Spotec? Eu sou Spotec, 6-1-1. M225, chame sempre Recife, frequência 1353, alterna 1260. 353-160, chame a 1255. Autorizado o táxi até o ponto de espera, QNH no 0 no 8, reporte pronto. Voo 963, QNH 1018. Voo 018, voo 1963. Zona 233, complete o procedimento, chame a torre 118, decimal 95. Zona 233. Zona 233, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 089. Autorizado, pouso 233. Approved until holding point 1810 via India, coming ready for departure, QNH 018. 018, say you call for departure, and I need to hold point 1810. Autorizado alinhar e manter, pistão zero. Solo 233, solo 33, táxi à direita, chama solo 121, decimal 9. Direito 219, 233. 63, autorizado a decolar pista no 0, vento no 5, 0 grau, 07 nós. Decolagem do 0, bom. Channel 621, que eu tô lá na Pena 8, eu nem vou ser. Bom, 963, decolado 35, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Dia 963, avulso, decolou a 5. Bom, 963, estou no código 5272, aguardando contato radar. E o César está vendo, chame controle 3, 9, 1. Bom, 3, 0, 0, 0.